A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é com alegria que eu vou enviar um outro texto a vocês. Ontem eu não enviei o texto e enviei hoje pela manhã. E agora estou enviando sobre o capítulo 50. Se for possível, ainda hoje. Mandarei uma palavra pastoral. Se não for possível, o farei amanhã. Capítulo 50 encerra o livro de Gênesis. E eu tenho como proposição: você faz a leitura e eu compartilho diretamente com você, que Deus certamente vos visitará. José chorou muito a morte de Jacó, de quem tinha ficado distante durante tantos anos. Então José mandou embalsamar seu pai, segundo o conhecimento que se tinha no Egito. A intenção era que o corpo fosse mantido em condição de ser levado para Canaã. O luto no Egito pela morte do pai de José foi de 70 dias. José procurou a Faraó, depois desse período, pedindo permissão para cumprir a vontade de Jacó e ser enterrado na terra de Canaã, dos seus antepassados. O Faraó compreendeu esse momento da família e autorizou José a realizar o desejo de seu pai. Foi até Canaã para o sepultamento do pai, acompanhado por oficiais da casa de Faraó, o governador do Egito, José, juntamente com outros familiares, com exceção das crianças. Houve um grande cortejo, mais uma vez demonstrando a importância de José no Egito. Quando atravessaram o Rio Jordão, tão importante na experiência da família israelita, houve grande pranto e lamentação por mais de 7 dias. Os filhos de Israel fizeram como lhes tinha sido ordenado, colocando o corpo do pai na caverna do campo de Macpela, comprada por Abraão. Após o sepultamento, José, os irmãos e todos que acompanharam o cerimonial desde o Egito retornaram, como havia sido prometido por José a Faraó. Após a morte de Jacó, os irmãos de José voltaram a ficar com medo de que o sonhador agora se vingasse deles. E mandaram dizer a José que a ordem do pai era para ele perdoar o pecado que os irmãos cometeram contra ele. Ainda não tinham se livrado da culpa, irmãos. Quando ouviu isso, José chorou, ao perceber que seus irmãos não tinham ficado totalmente curados emocionalmente, totalmente convencidos da sua bondade para com eles, e de que tudo o que tinha acontecido foi permitido por Deus para que muitas vidas fossem salvas da fome. Outra vez, os irmãos se prostraram diante dele, cumprindo a revelação do Senhor ainda no tempo dos sonhos da adolescência. Apresentaram-se diante dele como servos. José acalmou o coração dos irmãos, lembrando-os de que não era juiz para julgá-los pelos pecados por eles cometidos no passado. Isso porque José foi levantado para salvar e não para julgar. Lembrou que todo o mal que fizeram contra ele foi transformado em bem, graças ao amor de Deus. José tinha convicção dos propósitos eternos do Senhor e prometeu aos irmãos que iria sustentar toda a família. Ainda consolou seus irmãos, mostrando grande generosidade e carinho para com toda a família. José viveu no Egito até a idade de 110 e 10 anos, e chegou a ver muitos descendentes. E como seu pai, José disse aos irmãos: Eu vou morrer, mas Deus certamente vai visitá-los e os fará voltar à terra de Canaã, prometida a Abraão, Isaque e Israel. Fez os irmãos jurarem que quando isso acontecesse, deveriam levar os seus ossos do Egito para Canaã. José viveu e realizou seu ministério no Egito, mas tinha clareza quanto ao fato que era parte de um propósito de Deus ligado à multiplicação dos filhos de Abraão. E bem como da posse da terra prometida. Sendo assim, não queria ter os restos mortais fora de Canaã. Assim também os que creem em Jesus, filhos de Abraão, devem estar convictos que, independente do lugar onde tenham nascido ou vivam, são chamados parte da Canaã celestial e, como tal, nada de suas vidas deve ficar enterrado fora do propósito de Deus. Aleluia. Uma conclusão, irmãos, uma palavra pastoral sobre o livro de Gênesis, para nós encerrarmos mais esse livro. A Bíblia nos ensina que Deus é o Criador do universo e de toda a vida que nele há. Partindo desse princípio de fé, não importa o que ao longo dos séculos tenha sido ou venha a ser descoberto sobre esse ou aquele aspecto da origem do universo ou do cosmos, que é o nosso mundo aqui conhecido. O que importa é saber que Deus é o princípio primeiro e gerador de tudo. Portanto, quanto mais evidências científicas auxiliarem na compreensão do processo, melhor para os que creem, desde que a premissa da fé seja a de que o universo não veio do nada, porque é impossível ser criado qualquer coisa do nada a não ser pelo próprio Deus. Só ele pode criar a partir do nada. A pergunta sobre uma espécie de geração espontânea esbarra na óbvia constatação de que, para ocorrer tal fenômeno, algo anterior a ele existia para provocar o processo. E isso conduz a outra pergunta sobre o princípio causador, ou dado a priori para a geração do universo. Pode continuar levantando-se teses sem fim e inevitavelmente se colocará a questão da causa primeira. Antes daquilo que é considerado pelos que não creem como a origem do tudo. Portanto, seja a ideia de que a matéria é o elemento primeiro em contração ou expansão, em evolução ou desenvolvimento, perguntar-se-ia sobre o antes da matéria. E nesse campo, embora os cientistas em geral não reconheçam, alguns por arrogância, não todos, mas alguns, outros por inconsistência filosófica, ou inconsistência mesmo no raciocínio, no que diz respeito ao que é e o que não é, ao ser e o não ser, à ontologia, acabam caindo num dado de fé. Porque como não é possível provar, nas regras da ciência, a causa que gerou, a causa geradora do universo, levanta-se a hipótese que tenha sido desta ou daquela forma. Esse campo da hipótese não provada, do princípio da causalidade, sai do campo empírico formal e vai para o que nós chamamos de a fé da ciência. Quanto a nós que cremos em Deus como ser supremo, pleno, perfeito, que há, antes de tudo, sentido de todo princípio e desenvolvimento da vida, ele sempre foi, é e será para sempre. A ele toda a glória e todo o louvor. Gênesis é o livro que afirma: Deus é o Criador. A fé não se contrapõe à ciência, a não ser quando essa quer sair do seu estrito senso e fazer teologia da criação. Os cristãos não precisam adotar uma postura de rejeição às descobertas científicas, de modo algum, porque isso é ingênuo e absurdo. É preciso tomar cuidado com o campo da apologética, nesse sentido, irmãos e irmãs, que tem suas virtudes históricas e tem suas virtudes contemporâneas, mas que, por vezes, querem transformar a experiência de fé fundamentada na revelação de Deus por meio da Bíblia Sagrada, da tradição da Igreja e até na contemplação da natureza, como nos ensina Romanos, a physis, ou seja, a natureza, numa resposta objetiva e cartesiana a elementos que não se provam, elementos que não podem ser provados, elementos que nós cremos. Nosso dado a priori, queridos, é a fé que Deus é o Criador. Antes dele, nada era, porque ele é o antes de qualquer coisa, ou seja, a causa de todas as coisas, a causa de todas as causas. Ele é o princípio, o primeiro, a razão, o supremo, o amor absoluto, a palavra viva e criadora. É perfeito em todas as suas obras, é justo juiz, plena liberdade, libertador e amor, amor e amor. Sendo assim, só aceitamos a ele como absoluto. Para nós não há outro absoluto, nem há outra verdade absoluta. Há muitas verdades relativas, mas verdade absoluta, para nós, só ele. Podemos dialogar e aprender com milhões de coisas boas desenvolvidas nas ciências biomédicas, humanas, exatas. Aliás, entendemos em cada uma delas a mão condutora do Criador, desde que não se atribua a nenhuma delas qualquer glorificação da ciência como a fonte da revelação das origens, ou, se você preferir uma metáfora, a fonte da revelação do paraíso perdido, ou do paraíso terrestre. É preciso desmistificar a ciência, despi-la da pretensão. A ciência é bênção, irmãos e irmãs, porque veio de Deus, assim como a sabedoria e o conhecimento, mas é uma ferramenta de trabalho do ser humano. Quanto aos cientistas, são instrumentos na mão de Deus. Que os cristãos não desvalorizem a ciência e nem os cientistas, e nem polemizem com os cientistas, por mais que sejam zombados, por serem criacionistas. Aprendam com eles tudo que Deus permitiu que seus instrumentos, os cientistas, e as suas ferramentas, a ciência, produzissem de benefício para a vida aqui no nosso planeta e nos planetas futuramente. Que os irmãos não tentem fazer ciência a partir do dado da fé. Não podemos incorrer no erro, no mesmo erro. Eles tentam fazer teologia a partir da ciência, e nós não podemos tentar fazer ciência a partir da fé. O fundamento da nossa experiência não se prova com elementos cartesianos da ciência, mas se experimenta como vento, que os olhos não veem, mas o corpo sente. O ser, nosso ser sente. A convicção do crente, do cristão, está em um Deus que não se vê, mas o qual se revela a cada manhã, há milhões e milhões de anos, através da sua palavra, da própria razão, tão valorizada pelos que não creem, da experiência, daqueles que têm respondido às suas orações e revertido situações aparentemente impossíveis da tradição apostólica chegada até nós através do discipulado, logo depois da morte de Jesus, a continuidade do processo e da criação que se manifesta a olhos nus, glorificando o Senhor. A criação é também uma manifestação da glória do Senhor e anuncia todas as obras de suas mãos. A Ele, o Criador, o Remidor, o Salvador e Senhor, glória e louvor por todos os séculos e séculos. Amém. É bom que o ser humano viva em comunhão com o Criador, porque Deus é vida e a separação de Deus traz morte, hoje e eternamente. O Senhor também deseja que as pessoas vivam em comunhão umas com as outras. Deus criou homem e mulher para comunhão com Ele, um com o outro e com toda a criação. É chegada a hora dos seguidores de Jesus amadurecerem e entenderem a razão pela qual levou Adão e Eva a esconderem-se de Deus. O motivo foi o pecado, a desconfiança, a desobediência e não a nudez. A Bíblia diz que estavam nus e não se envergonhavam, porque foram criados assim, e isso era muito bom, como tudo que Deus criou. Essa postura equivocada, irmãos e irmãs, tem feito com que milhares, ao longo de milhares de anos, haja uma recusa da nudez ou uma perversão da mesma. Como se fosse a causa dos pecados. Deus criou o homem e a mulher nus e criou o homem sexuado para o louvor da sua glória. Hoje ainda há muitos tabus e moralismo a esse respeito, fazendo com que a mulher de cristãos e o esposo de cristãs não vivam plenamente com alegria pelo corpo criado por Deus. E a sexualidade deve ser entendida como bênção, dádiva do Senhor, e não como um monstro a ser combatido. O resultado disso é o de gente frustrada, chorando nos gabinetes pastorais, gente reprimida, tentando desconsiderar o assunto, gente escondida atrás de muitas atividades da igreja e gente que se considera pecadora por ter um desejo sexual. E acaba saindo da igreja, do convívio com os irmãos, alguns, e muitas vezes rompendo com Deus por se considerar impuro ou impura. É preciso mudar essa situação, assumindo que o Criador nos fez como somos para o seu louvor. Algumas escolas gregas de pensamento é que consideravam o corpo a prisão da alma. Não nós cristãos. Para nós, tudo o que vivamos com o corpo, de modo sadio, deve ser entendido como culto no templo do Espírito Santo que somos nós. Quer comais, quer bebais, tudo que façais, façais para a glória de Deus. Viva o seu corpo com alegria, meu irmão, minha irmã, sua sexualidade como forma de ser feliz e agradar a Deus. Não a rejeite, regozije-se com ela. Faça como Abel, ofereça o melhor da sua vida ao Senhor. Ame ao seu semelhante. Ande com Deus como Enoque. Invoque a presença de Deus como Enos. Lembre-se de que na hora da angústia ele é o seu consolo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar e invoque enquanto está perto, porque se aproxima o tempo do juízo em que não haverá mais como entrar na arca de Noé ou na arca de Jesus, pois ela será fechada. Quem estiver dentro será salvo, quem não estiver já está condenado. Aqueles que aceitam Jesus como Salvador e Senhor, fazem parte da nova criação, ou seja, homens e mulheres que têm vida em abundância. Sua vida recomeça em Jesus Cristo e toda a ansiedade de tentar tornar o seu nome célebre ou conquistar coisas materiais e glórias passageiras desaparecem, livrando a alma desse peso. de querer ser reconhecido a todo custo e viver uma vida inteira atrás desse reconhecimento. Deus já o reconhece e o ama e o chama de maravilhoso. Não é preciso correr atrás do reconhecimento. Se você crer em Jesus, será filho de Abraão, que é o pai da fé de todos aqueles que creem em Jesus, e fará parte da promessa de uma vida abençoada e multiplicada por filhos na fé e herdeiro da Canaã celestial, ou seja, participará da aliança abrâmica. Para isso, veja o Senhor e creia, porque o justo viverá pela fé. Veja Jerusalém Celeste e creia desde agora, você é um cidadão do reino de Deus. Não sirva a dois senhores. Não é possível servir a dois senhores. Desprenda-se dos ídolos, dos deuses, dos pesos de uma vida sem Jesus e entregue-se somente a Ele. Não tome nada do que pertence ao mal. Saiba que você pode se despojar dos interesses mesquinhos e lançar-se nos braços do papai. Se alguma questão o preocupa e parece um obstáculo para a aceitação do senhorio de Cristo, saiba que ele é todo-poderoso para transformar impossível aquilo que todos poderiam considerar impossível. O Senhor cumpre seus propósitos na hora certa e de modo perfeito. Por isso, ande na sua presença e busque a perfeição cristã. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como diz em Hebreus 12, 14. Saia de uma vida vazia e sem rumo. Não olhe para trás. Não olhe para trás, meu irmão. Saia desse modelo que você viveu até hoje e siga a Jesus. E se você se acha alguém que cometeu muitos pecados e que não tem solução, lembre-se, para Deus não há impossível. Confie no Senhor em todo tempo, entregue o teu caminho a Ele, o mais Ele fará. As promessas de Deus vão se cumprir em sua vida, mas você vai passar pela prova do tempo. Eu repito, você vai passar pela prova do tempo. Mas tenha certeza que ele é rei eterno e dará sinais concretos àqueles que ele chama de filhos. Resista às provocações, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Tão somente não troque a bênção do Senhor por pratos de lentilha ou por coisas passageiras, que dão prazer e satisfação por algumas horas, mas que acabam logo a seguir. As bênçãos do Senhor são para sempre. Aleluia! Por mais que surjam obstáculos e inimigos que queiram jogar entulho espiritual em sua vida, Deus lhe dará uma fonte de água que eles não podem entulhar. Essa fonte de água se chama Reobote, a fonte que não se esgota, a fonte de água viva, a saber, o poço de água que brota do seio da Trindade eterna. Ele derrama sobre a sua vida o orvalho do céu e põe diante de você Jesus, a escada, a ponte de acesso ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Todo engano desemboca em engano. Mas Satanás, o enganador, já foi derrotado na cruz do Calvário. E o que ele considerou como triunfo por alguns instantes, o sofrimento de Jesus, o massacre de Jesus, sua crucificação, tornou-se a sua própria derrubada e a derrubada das portas do inferno. O enganador, que se alegrou por um pequeno instante, depois foi frustrado, foi enganado pela sua própria maldade, e agora não tem a chave da porta, nem da morte e nem do inferno. Pecado e morte foram vencidos em Cristo, nosso Senhor, e nós somos livres para sempre, e todo aquele que hoje está aprisionado, se sente morto espiritualmente ou se sente preso numa espécie de inferno nesta vida mesmo, pode sair dessa situação desde que entregue a sua vida a Jesus, saia dessa condição de vida e entre no caminho que é Jesus. Deus vai abençoar-lhe muito nessa terra, antes de você partir para Nova Jerusalém, e o livrará de todo jugo. Lute com Deus no Vale de Jaboque. Tenha um Peniel, um encontro face a face com Deus, e você sairá abençoado dessa luta e marcado para não esquecer que você não é autossuficiente, perdão, que a sua força está no Senhor e não na firmeza de suas pernas. Restaure a comunhão com a sua família, com os irmãos na fé, reconcilie-se com todas as pessoas, porque violência gera violência, mas amor e perdão geram vida. Arrependa-se dos maus caminhos, mude de atitude pela força de Deus e não da sua, e ele vai se agradar de você, revelar a sua vontade, o abençoar, vai cumprir promessas que tem para a sua vida. Não deixe matar os sonhos de Deus para a sua vida, e nem permita que outros matem os sonhos de Deus em outros sonhadores, em outras pessoas. Porque um abismo gera outro abismo, mas a mão do Senhor é sobre aquele que ele se revela para torná-lo um porta-voz de sonhos eternos, de salvação. A vida dessas pessoas é marcada pela bênção e pela prosperidade espiritual e material. Deus quer revelar os sonhos dele a você e através de você. E com isso abençoar seu povo e também tratar o caráter do seu povo. Há muito alimento na casa de José. Ou, se você preferir, e eu sei que você já entendeu, há muito alimento na casa de Jesus. Porque José representa Jesus. Ele é o pão, Jesus é o pão que desce do céu. Se você andar segundo o sonho de Deus, será semelhante a José e terá a sabedoria da palavra como testemunho guardado para distribuir nos tempos de fome na terra. Está chegando um período de grande fome, irmãos. Cada vez haverá mais fome antes da volta de Jesus e você terá alimento para ajudar as pessoas. Em todos os sentidos. Se você aceitou Jesus, terá um novo coração. Se você aceitar a Jesus, terá um novo coração. A imagem e semelhança do coração do leão da tribo de Judá, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Dê testemunho, mas lembre-se que mais do que palavras bíblicas ou convites para ir à igreja, as pessoas precisam ver em sua vida. Sinal de que Deus é e os ama. Junte-se ao povo de Deus, à multidão de peregrinos que estão nessa vida e que não são perfeitos, estão em processo de aperfeiçoamento também. Mas junte-se a eles para que vivam abundantemente, apesar das circunstâncias, e para cumprir a grande comissão de ir anunciar as boas novas de grande alegria e salvação, batizar para que morra a velha natureza e surjam novas vidas que professem a fé em Jesus, e discipular para que tenhamos cristãos vivendo no modelo de Jesus, o varão perfeito. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, família e ministério. Que a bênção do leão da tribo de Judá faça de você casa de José, ou seja, um ramo frutífero junto à fonte da palavra de Deus. Que a visitação do Pai, do Filho e Espírito Santo faça de você um novo Gênesis, um princípio de vida criada por Deus para andar em comunhão com Ele, andar em comunhão com o próximo, andar em comunhão consigo mesmo e andar em comunhão com a natureza. que a bênção da aliança abraâmica, adâmica, perdão, seja sobre a sua vida, num processo criacional, só que você não desobedeça para não ser expulso da presença de Deus. Que a bênção da aliança noética lhe faça uma nova criação. Que a bênção da aliança abrâmica, ou seja, que vem de Abraão, lhe faça multiplicar como as estrelas do céu e a areia do mar, faça-lhe possuir a vida que mana leite e mel. Que a bênção do Deus presente lhe desarticule a soberba, a arrogância, a pretensão, a expectativa de confiar em suas próprias forças e o distanciamento de Deus. Pare com isso. Por que se distanciar de alguém que o ama? Antes mesmo de você nascer, ele já tinha dado a vida por você. Que a bênção do Peniel, expressão do encontro face a face com Deus, o faça chamado Israel. Que a bênção da mão do Senhor sobre José lhe faça um sonhador, que sonha os propósitos de Deus para o universo e o transforme num ramo frutífero junto à videira verdadeira, Jesus Cristo, o Senhor. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a inspiração do Espírito Santo seja sobre nós e opere em nós o Gênesis, hoje e para sempre. Amém, amém e amém.